minha mente. Diga o que quero. Quando estou contigo, me perco no tempo. Não deixe eu sumir, pra você perceber que me quer como eu quero você ser. Sei que é muito cedo, mas já me envolvi. Não é amizade que sinto por ti. Estou com medo, mas tenho que dizer o quanto eu quero ficar com você. Estou em suas mãos, estou em suas mãos. Cuide de mim, do meu coração. Estou em suas mãos.